Você me faz sentir a segurança desse amor. Você me faz querer ser muito mais do que eu sou. O amor de Deus eu posso contemplar através do teu olhar. Cada momento em nossas vidas, em nossa história de amor. Sei que os nossos planos vão se realizar. Com você é tão bom sonhar. Amar você pra mim é mais que emoção. É a união perfeita da letra e melodia na canção. Amar você pra mim é bênção do meu Deus. Está escrito lá no céu, o amor você e eu. O amor de Deus eu posso contemplar através do teu olhar. Cada momento em nossas vidas, em nossa história de amor. Sei que os nossos planos vão se realizar. Com você é tão bom sonhar. Amar você pra mim é mais que emoção. É a união perfeita da letra e melodia na canção. Amar você pra mim é bênção do meu Deus. Está escrito lá no céu, o amor você e eu. É mais que imaginei, mais que sonhei. É mais do que sonhei. Você é o tesouro que eu guardei pra mim. É joia rara de encontrar. São águas que não vão deixar de fluir em meu coração. Deus, está escrito lá no céu, o amor você e eu. O amar você pra mim é mais que emoção. É a união perfeita da letra e melodia na canção. Amar você pra mim é bênção do meu Deus. Escrito lá no céu, o amor.